Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo, em vários tons. É sério, é sério, é sério. O microfone, meu megafone, tome emprestado um pouco da minha energia, tem sobrando pra todos os lados. Força importante, uma força mais pra aturar a pressão, que tenta esmagar sua mente contra a parede, chapiscada da ilusão. Enxergando a realidade por detrás, depois da curva, a pesada visão torva e obscura da humanidade em geral. Miopia espiritual, pegou geral. Dignidade, simplicidade, infelizmente se tornaram um artigo de luxo na atualidade. Falta de vontade, disparidade entre discurso e atitude são os maiores pilares dessa situação. Escala profética, patética, na qual nos metemos, pela qual vivemos e morremos algumas vezes mais. Pra aprender, reconhecer a todos como irmãos, os mais evoluídos, outros não, mas todos com sua missão. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Na real, discutir sobre o fim da violência é quase que total. Perda de tempo, paliativo. Nem o sujeito mais socialmente ativo irá conseguir mudanças minimamente palpáveis. Praticamente apenas praticará o esporte mais popular da humanidade. Jogar. Palavras ao léu. Jogar. Palavras ao vento, nada muda enquanto não mudarem os valores na raiz de todos. Eu disse todos, exploradores e explorados, violentadores e violentados. Tudo é meio a meio, tudo caminha lado a lado. Não sei se me entende, mas o que eu digo é que a maioria se trocasse lugar, faria o mesmo. E quando tem uma oportunidade, ou faz mesmo. Mesmo que escala menor, microcosmo, macrocosmo. Porém, a intenção com movimentação é sempre a mesma. Cadeia alimentar, lei da selva. O mais forte destroça, atropela, passa por cima do mais fraco. Da matéria, o lado espiritual, ou seja, o real, ficou na miséria. A mesma que domina e povoa o planeta Terra. Por sinal, competição a todo custo, vitória a qualquer custo, estilo de vida fatal que resultou nesse fiasco, nesse insulto que é hoje a humanidade, esse fracasso. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu digo, isso pra mim é o primeiro passo, porque em bom português se chama hipocrisia. Como é no alto clero, como é em Brasília. Dedo na ferida, antes de querer que a humanidade mude, que tal mudar um pouco nosso próprio ponto de vista? Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Sem subserviência, a combinação mais poderosa desse mundo. Somos realmente uma coisa só. O efeito bumerangue tá aí, provando, levando e trazendo o que é de melhor e pior. Plantamos e colhemos em outros cantos e aqui mesmo. Botando na série dissimulado, você sabe o que está acontecendo. No centro de tudo, no centro da questão da preguiça, a falta de disposição pra mudar. Várias preguiças somadas e o mundo sente o efeito. Mentalidade falida, morta viva, não tem jeito. Eu tô dizendo, é preciso quebrar as regras daqui, seguir as regras de lá. Com confiança, sangue frio, sem se apavorar. Cada um no seu tempo, cada qual no seu caminho. Estrada separada, seguindo pro mesmo objetivo. Destino ou não, pelo menos no momento. Uns mais rápidos, outros lentos. Porém, no subconsciente, todos atentos. Fumigamentos ao ouvir o chamado. Eu não invento nada, só transmito os recados, fragmentos. Fábio, meu irmão, seguimos na missão. A cabeça erguida e no peito a batida que for. Meu coração é exclusivo só do meu senhor. Estilo libertário, vivo nesse mundo, mas não sou presidiário da matéria. Procuro me desvincular, cada vez mais desapegar. Usar somente o necessário pra passar. Pois quando menos se espera, lá vem mais uma despedida do planeta Terra. Uma nova visão,